A tia filma da janela, o 12 na viela, entre os barracão de madeira da favela. O crime ceifando a vida a todo instante. Alguém abraça a morte sonhando com diamantes. Pra quem tá no garimpo, ladrão, desconfiança. Uma 380 na mão é segurança. Pro crime sem fiança, vários anos na cela. A tentação te diz que a chave é não da goela. Mas já resistiu à tentação a vida inteira. Sonhou com o rap e acordou montando barraca na feira. Mais uma vez a cena é rotineira. A mente longe, ele sentado no caixote de madeira. Não rouba nada de ninguém pra não arrumar treta. Pra muitos por aqui ele é a mão direita. Nas horas vagas o papel e a caneta faz lembrar o seu futuro com seu pivete, a sua preta. A vida está a me guiar aonde quer que eu vá. Eu não vou mais olhar pra trás, pois sei que sou capaz. A vida está a me guiar por onde quer que eu vá. Não vou me entregar. A vida está a me guiar por onde quer que eu vá. Sei que sou capaz. Lembrava da sua infância, da sua banca. O crime levou vários do tempo de criança. Alguns deixaram filho, mulher e família. Sentia saudades, mas já seguindo sua trilha. Sua goma é humilde, não tem luxo mais. Graças a Deus sua família é abundante de paz. Olha pra trás e analisa a caminhada. Venceu um monte de convite pras fitas erradas. O seu troféu é ver o seu pivete crescer, curtindo rap, se espelhando no seu jeito de ser. Entrar pro crime, pra quê? Morrer tão cedo não dá. Ele acredita que um dia tudo vai melhorar. Dinheiro sujo a família não aceita. Fala que no tempo de Deus a colheita será perfeita. Enquanto isso o papel e a caneta leva pro futuro com seu pivete e sua preta. A vida está a me guiar aonde quer que eu vá. Eu não vou mais olhar pra trás, pois sei que sou capaz. A vida está a me guiar por onde quer que eu vá. A vida está a me guiar por onde quer que eu vá. Sei que sou capaz. Ultimamente as coisas andam diferente. Isso depois que alguns cristãos visitaram a gente. Sua mulher se converteu, ele tá quase lá. Não vai negar que muita coisa começou a melhorar. É bom saber que Jesus Cristo é a verdade. E que amar a Deus é o segredo da prosperidade. Que vale a pena viver com honestidade, pois ele fortalece na hora da dificuldade. Ele tem orgulho de tudo que construiu. Uma família forte que incentiva a prosseguir. Na caminhada ele amadureceu. Nas lutas que sofreu, graças a Deus não se perdeu. Quem planta sonha com a hora da colheita, mas esperar com paciência, essa é a receita. Enquanto isso o papel e a caneta leva ao pódio da vida com seu pivete, a sua preta. A vida está a me guiar aonde quer que eu vá. Eu não vou mais olhar pra trás, pois sei que sou capaz. A vida está a me guiar por onde quer que eu vá. A vida está a me guiar por onde quer que eu vá. X-Barão 2007. Salve, salve, DJ QAP. Tamo junto, Cristo Gueto. Paz.